te dar. E você me trata assim. Será que me ama? Ou será que eu amo sozinha? Não quero que vá embora, já que quer ir, não vá pra sempre. De ti preciso, porque eu te amo. Quero viver pra sempre.